direito de trabalhar, porque Braga não assumiu o que cumpriu. Chamou a gente, fez uma reunião dizendo que ia construir uma praça de alimentação, retirar os fiteiros que estavam